sabe nadar. Ele não se toca aqui no mundo. Soldado de chumbo não vai flutuar. Anda com uma cara tão triste. Coitado, insiste que pode nadar. Nosso soldadinho vai bem fundo, mas fica no fundo, no fundo do mar. Coração, coração de ouro, faz de conta que o navio vai chegar. Coração, coração de ouro, fica frio que nós vamos te salvar. Coração, coração de ouro, faz de conta que o navio vai chegar. Coração, coração de ouro, fica frio que nós vamos te salvar. Sabe que a gente te ama, você tem coragem e tem coração. Fica mais na tua, não reclama. A gente não voa e inventa.